vida, a malandra chegou para ficar. Aprendi a conviver, me envolver com as paradas que não me prejudicasse. Os meus pais se eu não escutasse, talvez estava desandado, marginalizado. Um drogado que se alargado nesse mundo desorientado. Ou talvez apenas um finado, morto esquecido sem ser alguém na vida. Ou tenta crescer se afastando das bebidas, que também é uma droga destrutiva. Te consome, fere um homem, te corrói por dentro. Mas maluco, eu tô ligado que nessa não entro. Eu tô na rua, olho aberto, sempre esperto, caminho certo. Estou perto, não acerto, me corrijo automaticamente com meu subconsciente. Quem já haja sem que eu veja é frequente. Tanta gente desviando seus caminhos, se jogando no abismo, consumismo. Marginalidade é o alvo da periferia. Na tendência de crescer a cada dia, o desemprego está na rua, eu tô na minha, você na sua. O governo que só monta e apronta as paradas que a população não entende. O maluco ali acende, não aprende. Vai ficar o dia todo na rua, dentro do bar, aprendendo lá do poder que ele tem pra ensinar. Pra ensinar, pra ensinar. Na rua, na rua, na rua, na na rua, na rua, na rua, na na na na rua, na rua, na rua, com jeito, vários tipos de gente, gente triste, gente contente, vagabundos e pessoas decentes com pensamento positivo. Irá melhorar o incentivo e a cultura de rua. Esquecendo de um revólver pra pegar sua caneta pra escrever suas letras numa noite sexta. O rap difundido pela rapaziada que aparece no pico, não descendo da madrada. Era só quando só tava lá na área, muito mano, apontou na gente. Quanto mais com o pensamento de evoluir, cultura inconsciente, mano, ha ha. Estou alegre, estou aqui, que vontade de rir. Com RMS, Dico e DJ Vito. Isso lá na rua vai dar o que fala, soldado da rua com pensamento. No ar, no ar, no ar. Na rua aprendi várias coisas ruins e boas. Nada à toa, alegria, tristeza não tinha diferença. O futebol é a alegria da periferia. A polícia é a tristeza da nossa vida. Mas daí, daí, mesmo assim temos que encarar a vida. Deixa rolar do jeito que tem que ser. O destino na rua, só Deus tem que saber. A rua é cabulosa, é da hora de ficar. Mas não dá pra entender, virou esquina. Você não sabe o que pode acontecer. Um casal transando, um moleque roubando, um playboy cheirando, um gambete quadrando. Na rua, na rua, na rua. Também fazemos parte das ruas. Nelas aprendemos o que hoje fazemos de melhor. Parece até uma sina. Papel, caneta, vai, bola uma rima. Tá pensando que é fácil fazer sucesso? Rimar com coerência e agradar vários adeptos. Sem essa de ah, nem dá. Explore a sua mente, seja capaz frequentemente. Ah, evolução é necessário para com que haja uma mudança de hábito. Não, não acomode-se no cotidiano tradicional. Insista com a vida, seja mais um a tomar uma iniciativa. Iniciativa. De volta aqui estou, eu não vou sair fora. Agora que as coisas estão chegando no lugar, não estou pagando não. Quero ver é melhorar, se esforçar, encaixar. E você maluco que só sabe criticar, faça alguma coisa para melhorar. A rua é meu segundo lar, não saio de lá. Tenho coisas boas pra passar, te informar, te educar. Olha lá, vamos apagar aquelas manchas que estão lá no asfalto, sangue espalhado, estão manchados pela violência suburbana. Tá em cana, numa grade imaginária. Se tentar fugir, pode se tornar uma morte ordinária. Sangue frio, você viu. Não tem dó, tá devendo uma cara, pedra, parangaipó. Cresceu na rua, cresceu, viveu, aprendeu. Tudo porque tinha adquirido, já perdeu. Corpo aberto, descoberto, tá assando no asfalto quente. Ele se foi como os moleques, como muita gente. Na rua, na rua, na, na, na, na, rua, na rua, na rua, na, na, na, na, rua, na rua, na rua, na rua, na, na, na, na, rua, na rua, na rua, na rua. Seja você mesmo. Vem, grafiteiros, DJs e MCs. Somos todos das ruas, estamos aqui. Eu sou rapper, sou da rua, sou consciente.